Katından salonu da şimdi duydum düşman abi. Duydum abi, bonjour. clusterizado a colar pista 35, ventando 30 graus com 15 nós. Grupo 1233, Papatanguá, Papagô, Chame 1-2-0-2-8. 3-0-8, voo 1-2-3-3, é o Valeu. Controle, Salvador, bom dia. Voo 1233, decola lá em cima. 1233, com a Papagana Nicolai, você deve estar agarrando pelo 360. Voo 1330, voo 1233. Papatango, acho que Papagô, com a Papagana Nicolai, você deve estar agarrando pelo 070. Via rotada para o 070, gol. Salvador, bom dia Azul, sábado 234, na ponta de espera próxima. Para confirmação, eu vou entrar rápido. Atura. Entendi. 755, essa é a identificação, deixa a minha chegada a bordo, o prêmio 2080, e a minha estimadora na 020. Colombo, 4234. Solicita o Golfo, PMS, aí, cancelador NL028, Montanha, nível 055. Papai Romeu, vou te ligar agora, por favor. Eles quatro estão autorizados a comprar a rota da vacativa dele, que é o Retrocel Delta. O Retrocel Delta mandou 56 mil reais, 510, comprei o local sobre o meu. O local sobre o meu é as 4 horas, o Traveta 10, eles quatro, eles estão. Tente, eu tenho o Retrocel Delta, autorizado, reporte no local sobre o meu. Vou chamar o local sobre o voo, Retrocel Delta. Vou chamar o local sobre o voo, Retrocel Delta. Vou chamar o local sobre o voo, Retrocel Delta. Vou chamar o local sobre o voo, Retrocel Delta. Vou chamar o local sobre o voo, Retrocel Delta. Vou chamar Eu não mantenho a descrição da carta. Então, eu escrevo a favor, agora 0972, isso aqui para 2 a 10, o registro da Nessinha 020, está autorizado a Nessa Cicela Cristina 0, repasse estabilizado. 2000 pés, 1020, repassaremos estabilizado na Nessinha 010, voo 9092. Localizador visual, voo 755. Voo na 755, complete a aproximação, chama de corrida frequente, MLF, decimal 95. Completa, torre 2245, certa aí. Tente a turma de Truta Delta, reporte para a Belém. Quatro sete cinco três, espera 4 a 3, eu deixo a 0 a 0. Quatro sete, 0 a 0, já está de volta. A gente Delta, autorizada por Jornal de Interposição do Ana Chambra, confirme o local sobre o voo na paralela. torre, qual é para a velocidade 700? 130 graus com 159. Eu virado. Ok, sim, chegou na 0-9-10. 498 Lima, 2 para 410, reduzindo velocidade para 2009. 4000, reduzindo para 2009, controlando altíssimo, 1090 na parte. 1020. Bom dia. Salvador, bom dia. Rio Azul 498, tudo estabilizado, LF à distância. Rio 498, 91.0 graus, com 129. Aguarde, pista livre. Trabalhando, pista livre, 498. Como é que é que a temperatura do seu turbulência do Embraco passou sobre a 7? Quando pronto, tem que recolagem. Então, 30 graus, não é 3 mais. Stop Então, a minha ex como é que é, que mantém as condições rurais, o número 6, autorizado direto na Mati, reporte, confirmamente, por favor. Desculpado, 1-1-1-8, acho que mais gente, reporte a 2-0-1, Salvador. Reportar na 21, acho que mais 4. Virar 9970, serviço para Recife, na frequência 1-2-0, sinal 8-5, alterna 1-2-5, direção 4-5. 2-5, alterna 2-5, boa. Pelo menos o Toyota Delta confirmei o local de Brasil. Se você está falando do Toyota Delta, posso utilizar o local de Brasil? Vou Corrente, Flight 587 de Bernardo Guanayago, Santa Clara, GFLG, QNH 1021. Romeu Oscar Maggiante, copiado ONU-4, na tráfego de conhecimento do controle da TAP, frequência 1000, até regresso. Sente, a palavra do Trupe Delta, montante com o permanente do controle. Discussão permanente, Delta. 6312, fly Gamma 10-2003, connect 10021, cruise final letter, cruise runway 10, come established. Council 2003, direct Gamma for you, fly left, cruise runway 10031. Delta, na escuta.